Abra comigo a sua Bíblia, primeira carta de João, primeiro capítulo. Acompanhe na sua Bíblia o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. O apóstolo João está dizendo às igrejas, naqueles dias, naquele tempo, e certamente às igrejas espalhadas por toda a terra em todos os anos, desde que ele escreveu até hoje, o apóstolo João está dizendo assim: gente, vocês não têm ideia do que foi aquilo. Não era um homem comum. Jesus estava entre nós. Vocês não têm ideia, nós tocávamos ele. Nós vimos Jesus, nós andamos com ele. E vocês também não têm ideia de que o que eu estou dizendo não é apenas de uma pessoa, eu estou falando da vida. A vida se manifestou, o próprio Deus se manifestou. No princípio nós recebemos, naqueles dias nós recebemos o que desde o princípio estava estabelecido, o verbo da vida. João está dizendo, nós mesmos o apalpávamos, nós o vimos, nós experimentamos. Toda a vida que estava com o Pai foi manifesta nele. E ele andava por essa terra, e nós vimos a sua luz, e nós estamos compartilhando com vocês para que a nossa alegria seja manifesta. Nós estamos compartilhando com vocês para que vocês tenham comunhão conosco da mesma forma. Eu fico imaginando quando nós tentamos expressar a emoção que tivemos em um determinado lugar e então mostramos a foto para alguém e não tem como expressar. Não, a foto não expressa a beleza daquele lugar, a beleza daquele momento. A foto não expressa o que eu estou tentando te dizer. Foi demais, foi maravilhoso. João está, guardado as proporções, fazendo exatamente isso aqui. Gente, eu gostaria de poder escrever e que vocês entendessem o que foi que nos aconteceu. Que privilégio esse de não apenas Jesus homem, mas Jesus Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz. E não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, nós mentimos, não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e ele é a luz, nele não há treva alguma, se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, nós mentimos, não praticamos a verdade. João está dizendo, é impossível alguém estar andando com Deus e continuar andando nas trevas, e continua dizendo que anda com Deus, mas anda nas trevas. Ele está mentindo, ele não tem a verdade. Porque é impossível alguém andar com Deus e continuar do mesmo jeito. É impossível alguém andar com Deus e o Espírito Santo não mostrar diariamente o que ele quer cuidar. Mas como é que eu faço? Porque eu quero andar com Deus, eu creio que eu ando com Deus, mas eu estou vendo que eu tenho trevas. Ele não tem treva alguma, mas eu tenho trevas. Quando eu não quero, eu caio no pecado. O bem que eu quero, esse eu não faço. Quando eu menos espero, eu já pensei, eu já senti, eu já falei, eu já fiz, ou eu já deixei de falar, eu já deixei de fazer. Como que é isso? Então eu não estou com Deus? Se eu digo que ando com Deus, mas continuo andando nas trevas, eu não estou com Deus. Mas então como conciliar isso se eu vejo o pecado na minha vida? Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, primeiro, nós vamos manter a comunhão uns com os outros. Se você perceber que o maligno está te distanciando, se você perceber que a situação está te distanciando, se você perceber que um problema está te distanciando das pessoas que Deus te deu para andar junto, saiba que o diabo está cirandando, porque quem anda na luz tem comunhão com seus irmãos. Então, Senhor, o meu dilema é que eu estou identificando pecado na minha vida, eu estou identificando trevas que imperam na minha vida, no meu dia a dia, na minha forma de pensar, de agir, nas coisas que eu não consigo vencer, eu estou identificando, mas eu não posso aceitar que eu não estou com o Senhor, porque eu creio que eu estou com o Senhor, e na pior das hipóteses, eu digo que eu quero estar com o Senhor. Se porventura eu realmente não estou com o Senhor, sou apenas um religioso, eu estou dizendo ao Senhor que eu quero estar com o Senhor, não só por toda a eternidade, mas hoje. Não só hoje, mas por toda a eternidade. Então o que, que eu faço? Filho, se nós andarmos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Você vai começar a desejar estar em comunhão com seus irmãos. Não importa quando, não importa onde, não importa como, não importa o nome que tenham dado para esse tipo de comunhão, não importa as oportunidades que foram criadas para essa comunhão, você vai abrir mão de qualquer outra coisa importante da sua vida, mas vai andar em comunhão. Isso começa a nos ajudar, porque no meu dilema de que eu estou com Deus, ou no mínimo, na pior das hipóteses, eu quero estar com Deus, mas eu também identifico trevas. O que, que eu faço? Primeiro, filho, mantenha comunhão uns com os outros. Mantenha comunhão. Comunhão não é só estar junto no mesmo lugar. Comunhão diz respeito a uma transparência, a um relacionamento, a um discipulado, ao confessar uns aos outros, a depender uns dos outros, a não sermos autônomos, a não sermos apenas frequentadores, a não sermos apenas administradores do que nos interessa, ter comunhão uns com os outros. Porque se andarmos na luz, ainda que identificando o pecado, como Ele na luz está, primeiro, mantemos comunhão uns com os outros. Se isso é um indicador que Deus traz para nós, eu posso usá-lo como alvo. Se dissermos que temos comunhão com Deus, que é luz, e nele não há trevas, mas temos trevas, então mentimos. Então, como resolver isso, Senhor? Porque eu sei que eu tenho comunhão com Deus, mas eu sei também que eu tenho trevas. O versículo fica agora um desafio impossível. Não, filho. O próximo versículo diz: se, porém, você anda na luz, como está dizendo que anda, em comunhão com Deus, primeiro, você mantém comunhão uns com os outros. Você quer identificar se você realmente tem comunhão com Deus, que é luz? Você mantém comunhão uns com os outros. E eu quero repetir, se esse é um indicador de Deus, uma referência para mim e para você, um prumo para nós, todas as vezes que a minha vontade é de estar sozinho, de ficar sozinho, de sumir, de me afastar, de me isolar, de ser independente, eu posso já bater um carimbo de identificação. Isso é obra de Satanás. Porque está escrito na palavra que se eu ando mesmo com Deus, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, Satanás, eu vou começar a usar isso, ainda que seja para fazer algumas provas, e eu vou me levantar e eu vou te afrontar todas as vezes que vier no meu coração, na minha mente, dizer, eu quero ficar sozinho. Isso não significa que você e eu não tenhamos a necessidade de estar sós, a sós, de estarmos quietos, de estarmos dormindo, de estarmos em casa sozinho, de sairmos para férias. Isso não significa que a gente não tenha a oportunidade de guardar momentos em que a gente não ouve ninguém, não conversa com ninguém, não sai com ninguém, não fala com ninguém, não encontra com ninguém, fica sozinho, quietinho, seja para o descanso físico, seja para a meditação. Isso é real, mas isso é totalmente diferente de alguém que começa a sentir assim: eu não quero ver ninguém, eu não quero estar em lugar nenhum, eu quero minha vida, eu quero ser independente, eu quero ser... ninguém me toca, ninguém chega, ninguém aproxima. Senhor, todas as vezes que eu começar a sentir qualquer inclinação para me isolar, eu vou identificar, isso é obra do inimigo, e eu vou me levantar contra isso, porque está escrito na palavra do Senhor que quem anda com Deus, quem anda na luz, tem comunhão uns com os outros. Segundo, Senhor, Tu és luz e em Ti não há trevas. E se eu tenho trevas e estou dizendo que ando com o Senhor, que é luz, eu estou mentindo, como é que fica isso, Senhor? Filho, se você anda comigo, você vai manter comunhão com os outros. E se você identificar trevas, é diferente, completamente diferente de quem acha que anda comigo. Porque se você anda comigo, que sou luz e em mim não há trevas, e identifica trevas em você, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Assuma uma posição de quem conhece o que está escrito. Assuma uma posição de quem conhece a verdade. Satanás, eu te venço no poder do nome, no poder do sangue de Jesus Cristo. Então eu posso ter comunhão. E o seu Filho, Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. Agora, trabalha na sua mente, imagina, crie, recrie aquela cena. João, que já era apaixonado por Jesus, a ponto de se deitar no ombro de Jesus, de ser chamado por Jesus de o apóstolo do amor, de ser próximo de Jesus, o apóstolo mais próximo de Jesus. Imagina ele agora no esforço, no empenho de comunicar às pessoas nos anos seguintes que eles tinham estado com Jesus. Gente, vocês não têm ideia do que foi isso. Era uma coisa sobrenatural, não havia nada igual, não havia... Ele era um homem como nós, ele sentia dores, ele estava cansado, ele era 100% homem, mas nele nós vimos a luz. O Verbo se encarnou e habitou entre nós. é inquestionável, vocês não têm ideia, nós tocamos nele, nós ouvimos ele, nós aprendemos dele, nós o vimos produzir milagres, nós vimos o seu amor fluindo e alcançando as pessoas, nós fomos tocados por isso, nós fomos forjados nessa escola, que ninguém mais vai ser desse jeito na terra. Eu estou tentando dizer a vocês, não foi apenas um profeta, não foi mais um dos profetas da Galileia, não foi mais um dos profetas de Israel, não, não foi, ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é a luz, e não tem jeito de andar com ele em trevas. E eu quero dizer uma coisa a vocês, se por acaso vocês estiverem em trevas, pensando em todo esse universo sobrenatural que foi a nossa vida com ele, lembrem de uma coisa, o sangue dele vai purificar cada um de vocês de todo o pecado. Eu e você precisamos identificar o pecado. Senhor, isso é pecado. Isso não é uma fraqueza minha. Isso é um pecado. Se ele se manifesta com facilidade por causa da minha fraqueza, pouco importa. Eu quero identificar, isso é pecado. Porque se eu começar a identificar apenas como a minha fraqueza, eu vou assim, ah, minha fraqueza, não posso fazer nada. Não, eu preciso que o sangue de Jesus Cristo me purifique do meu pecado. Se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Os pecados que eu vou cometer amanhã, os pecados que você vai cometer amanhã, já estão na conta da operação do Calvário. Então não tem problema, então eu posso pecar. Não. Mas se eles já foram perdoados, é uma questão de fé, de crer, então está tudo bem. Mas os meus pecados fazem separação entre a minha vida e Deus. Mas eles já foram perdoados? Já. Mas eu preciso reconhecer, identificar e confessar. Porque se eu ando na luz, como ele na luz está, nele não há treva, em mim também não haverá treva. E o pecado que há em mim será iluminado por Deus. Filho, olha isso daqui. E ao confessar o sangue de Jesus Cristo, simplesmente me purifica daquele pecado. Então, eu novamente estou livre. Eu tenho acesso, eu tenho plena comunhão com Deus. O diabo não me cobra, o diabo não me oprime, o diabo não me prende. Mas eu preciso praticar isso continuamente. E todas as vezes que o diabo começar a colocar peso sobre mim, sobre você, que vai me distanciando da comunhão com os irmãos, eu preciso me lembrar, eu vou confessar o meu pecado. Eu quero ter alguém perto de mim, com quem eu posso me abrir, com quem eu posso sempre expor minha vida, conversar, ouvir, receber oração, e isso poderia ter qualquer nome, isso nem precisava ter nome, mas hoje nós usamos o nome de discipulado para identificar isso com clareza. Nós chamamos de célula, de pequeno grupo, a oportunidade de proximidade, de transparência. Por isso eu e você precisamos batalhar, trabalhar, intensificar na nossa vida séria com Deus, aumentar nossos relacionamentos no pequeno grupo, no discipulado. Isso é impossível de ser conhecido, entendido, se nós não estudamos a palavra. Começamos hoje o estudo sobre o Espírito Santo. Eu não posso acreditar que vai ser inédito o estudo para você. Não vai ser inédito. É impossível que você não tenha estudado, aprendido algo sobre o Espírito Santo. Se ele habita em você, você vai estudar aquilo que ele já é dentro de você. Mas ao estudarmos sobre o Espírito Santo, ao estudarmos a palavra, ao entendermos o ministério da escola de discípulos, nós começamos a entender que a palavra encarnada agora em mim é luz. Já não é só Jesus encarnado no mundo, na terra, na vida terrena. É agora ele encarnado em mim, literalmente. Há cerca de 28 anos atrás, eu tive um problema com um amigo. E aquele problema gerou um atrito, uma separação, marcas no coração, amargura, tristeza, separação. E um amigo em comum veio a mim e diz assim: vocês não podem deixar isso acontecer, é o diabo que está cirandando. Eu falei assim: diabo, coisa nenhuma. Foi ele que procedeu assim, assim, assim, assim, então tem que ser assim, tem que ser assim. E eu não aceitei aquela palavra de forma nenhuma. E o Espírito Santo brandamente me deixou. E aí, passado um tempo, sozinho, o Senhor falou comigo assim: você conhece o versículo, mas a vossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades. Conheço, claro, sei de cor. Pois é, está na hora de você encarnar esse versículo. Vai ser difícil para você entender que não foi ele, e sim, como seu outro amigo disse, foram o inimigo. Mas se você encarnar esse versículo, vai ser diferente. E o Espírito Santo foi me quebrantando. E eu naqueles dias procurei o meu amigo. E fizemos um conserto. E eu confessei o meu pecado. E até hoje nós somos muito amigos. Amigos de amar um ao outro. Se eu encarno a palavra, como João está falando da encarnação de Cristo, a encarnação de Deus na pessoa de Jesus, homem nessa terra. Se eu encarno a palavra, a luz vem sobre qualquer pecado. E não é uma luz que aponta, não é uma luz que acusa, não é uma luz que registra falha, é uma luz que diz assim: eu quero derramar o meu sangue mediante confissão, e eu vou te livrar, porque eu não permito que Satanás se irande com você. Por isso, a obra de Cristo na cruz. Mas isso, irmão, tem que ser um raciocínio. Não é uma emoção. Não é uma operação angelical. Não pode ser só um raciocínio. Não pode ser uma conta matemática intelectual. Mas é impossível de acontecer se eu e você não operarmos o raciocínio. É isso que está escrito. Eu entendi, eu criei e eu vou pôr em prática. Então eu vou confessar o meu pecado. Então eu quero me encher da palavra, eu quero não apenas frequentar a escola, é difícil frequentar a escola de discípulos, eu não quero apenas retomar a escola domingo que vem, eu quero realmente pôr um alvo na minha vida. Eu quero me encher da palavra, do verbo vivo. Ele é o verbo vivo. Isso não é um livro teológico, isso não é um livro histórico, isso não é um livro apenas de contos ou de fundamentos doutrinários. Isso é um livro que revela, este é o livro que revela a pessoa de Jesus Cristo. E quanto mais eu tiver os versículos encarnados em mim, seja com experiências profundas como esta que eu tive, outras que eu tive e outras que você tem, seja apenas na convicção espiritual pela presença do Espírito Santo. Se a palavra estiver encarnada, haverá luz, eu vou manter comunhão uns com os outros, e se pecar, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Isso me faz ser um crente firme, um crente discernindo as questões, as realidades, os assuntos, as circunstâncias, as estratégias ciladas do diabo, o momento da humanidade, o momento do Brasil, o que, que eu preciso, o que, que eu preciso, me faz um crente que um crente que discerne as coisas espirituais. Me faz um crente que não se abala. Tem um problema, tem uma dificuldade, tem uma questão, tem um desafio. Não se abala, não se abala. Aconteceu alguma coisa, ai meu Deus, não se abala. O Espírito Santo vem, fica tranquilo. Aqui, isso aqui. Espera um pouco, avança, dê um passo, não dê. O Espírito Santo traz luz, porque Ele habita dentro de cada um de nós que nascemos de novo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos, tem sua Bíblia aí, faz isso aqui, ó. Se eu encarnar o que está escrito aqui, para você ter uma ideia da dificuldade que é isso, eu posso te relatar alguns versículos. Esse versículo tem quase 30 anos que eu comecei a ter essa experiência. É muito difícil alguém dizer assim, eu já encarnei quase todos os versículos. Mas eu quero, Senhor, começar a registrar versículo por versículo que vai sendo encarnado. Estou com muito medo, mas eu vou me levantar e eu vou tomar uma atitude, porque está escrito o versículo que aos seus anjos dará ordem ao meu respeito, e eles se acampam ao meu redor e me livram de todo mal. Eu quero encarnar esse versículo, eu já sei de cor, ele já está inclusive na instância das minhas emoções, eu gosto desse versículo, mas eu quero encarná-lo. Jesus, vem para dentro de mim, da minha carne, com esse versículo, e eu vou me levantar, e eu vou fazer o que eu tenho que fazer, sem medo, e eu vou chegar do outro lado lá, e eu vou glorificar ao Senhor. Eu vou glorificar ao Senhor. Quais outros versículos? Qual parte da palavra o Senhor vai me fazer encarnar nesta semana? Eu te disse, filho, eu te disse hoje pela manhã que eu quero te ver na sala do trono. Eu quero ver isso, Senhor. Porque está escrito na tua palavra que o véu foi rasgado de alto a baixo. Eu quero encarnar esse versículo. E agora, confiadamente, temos acesso ao trono da graça. Não é uma expressão poética, não é uma expressão religiosa, é algo literal, e eu quero experimentar isso. Eu quero entrar num lugar celestial, sobrenatural, que a Bíblia chama de a sala do trono, e ele é real. Eu poderia dizer simbolicamente, ele é físico, ele é palpável, ele existe. Ele não é físico no sentido material, mas ele é físico no sentido espiritual. Isso é, ele é real, tem um lugar, tem um endereço, ele acontece, e o inimigo não pode chegar lá, e é o Deus do Altíssimo, o Senhor Altíssimo que está lá, o Deus da minha vida que habita aquele lugar, e é Jesus que está sentado com ele naquele lugar, e é onde eu estou, assentado com Ele, acima de principados e potestades, anciãos, anjos, serafins e querubins, os 24 anciãos o adoram, e quando eu começo a adorá-lo, eu sou levado em espírito a esse lugar que se chama a sala do trono, e eu sei que agora eu identifico trevas em mim, Senhor. Eu identifico que essa vida está me levando a ter cada dia mais ocupações, cada dia mais entretenimentos, mais atrativos, mais preocupações, mais atuações, mais buscas, que são obras infrutuosas dessa terra, e elas não estão me fazendo ser um crente mais cheio do Espírito Santo, elas não estão fazendo experimentar mais do poder de Deus, elas não estão fazendo ser mais alguém que testemunha e alcança o perdido, pelo contrário, elas estão me trazendo mais estresse, mais insegurança, mais superficialidade em tantas coisas. Eu quero identificar isso, Senhor, e eu quero ir para a Tua presença, e eu quero dizer assim, eu quero entrar na sala do trono, eu quero experimentar a Tua presença, eu quero ser tocado, o Senhor está pondo luz, eu quero mais intimidade com o Senhor. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra. Guarda a sua palavra. O que foi que o Senhor disse? Vai ser, então eu vou permanecer. Eu vou permanecer. Eu vou permanecer. Eu vou perseverar. Eu vou te buscar essa semana. Eu vou dedicar um jejum. Se no momento do altar você teve a oportunidade de fazer um acordo com o Senhor. Relembra o Senhor, essa semana, Senhor, eu vou fazer jejum assim, assim, assim. Se você não fez, você tem a oportunidade mais uma vez. Faça agora. Senhor, o Senhor está prestes a voltar. Se eu não ouço nem a palavra que o Senhor está me dizendo num momento muito especial, muito menos eu vou identificar os sinais da Tua vinda. Mas eu quero ouvir a Tua palavra. Eu decidi crer que o Senhor vai nos levar à sala do trono, que o Senhor vai produzir algo sobrenatural nesses dias, no meio da igreja, e eu não quero estar fora, eu não quero estar, Senhor, ausente, eu não quero estar omisso, eu não quero estar, Senhor, na periferia, eu não quero estar rindo lá fora, eu não quero estar cuidando de outras coisas, eu quero estar mergulhado nisso, Senhor. E eu encarno esse versículo que diz que o véu se rasgou de alto a baixo, e eu posso confiadamente entrar na presença dEle. E eu quero isso, Senhor. Então, ciente disso, eu vou abrir mão de algumas coisas nessa semana para eu ter mais tempo com o Senhor. Eu vou jejuar. Eu não quero assistir televisão. Faz muito bem. Eu quero me desligar das notícias, mas eu preciso saber, olha, eu confesso que todas as vezes que eu sento para saber as notícias, aquilo não muda nada em mim. Se eu tenho algum proveito, é se eu intercedo por aquilo. Senhor, eu intercedo por isso. Eu intercedo pelo Temer. Eu intercedo pelo Lula. Senhor, essas pessoas não podem ir para o inferno. Mas eles são... Não, Senhor, eles são tão culpados quanto eu. O que, que é isso? Mas eu não fiz o que... Senhor, não importa se eu fiz um pecadinho pequenininho ou se eu sou responsável por uma nação inteira em pobreza. Só o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar. E o Senhor morreu na cruz por aqueles homens, aqueles corruptos, e o Senhor quer tocar o coração deles. Senhor, então eu intercedo pela situação. Senhor, eu intercedo por aquelas pessoas lá no hospital. Eu intercedo por aquelas pessoas lá na cadeia. Senhor, eu quero interceder. Mas, Senhor, nessa semana eu posso abrir mão de algumas coisas, porque eu quero estar na sala do trono. Intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor. Irmão, não é só você, todas as vezes que vem uma foto, que vem uma mensagenzinha, eu entro aqui, eu posso estar lendo a Bíblia, eu posso estar orando, eu posso estar estudando a palavra, eu venho aqui e quando eu percebo, o que, que eu estava fazendo? Eu não sei quanto tempo passou aqui. Eu preciso exercitar todos os dias, o tempo inteiro, um domínio próprio, uma atenção, um cuidado, para que, opa, desliga. Porque pode parecer só tecnologia, mas eu quero te dizer, a despeito de qualquer incredulidade, que isso aqui é uma das maiores artimanhas que o diabo já pôs nessa terra para nos roubar do tempo, para nos roubar das pessoas, para nos roubar de pensar, para nos roubar de ouvir o Senhor. Eu não estou dizendo que é pecado você usar celular. É tão útil tantas coisas, mas seja alguém que deixa a luz do Senhor entrar, assim, eu quero me abster de algumas coisas, e de uma forma muito intensa e especial nessa semana, para que eu tenha mais tempo com o Senhor. E não são poucas vezes que, ao invés de estar aqui vendo alguma coisa, eu começo a conversar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo me lembra assim: você prestou atenção? Que se você estivesse envolvido em qualquer uma das suas atividades, você não teria ouvido eu dizer isso que eu estou te dizendo? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas se dissermos que andamos na luz e andamos em trevas, nós mentimos, nós não andamos na luz. Nós podemos traduzir para uma outra frase, sem nenhum risco de erro. Se eu digo que sou crente, se eu digo que o Espírito Santo habita em mim, mas eu ando envolvido com as obras infrutuosas dessa terra, se eu ando envolvido muito mais com minha natureza pecaminosa e eu só chamo de fraqueza, se eu não identifico com luz de Deus o pecado na minha vida e dou o fim que é necessário dar ao pecado pelo sangue do Cordeiro, então eu estou mentindo, eu não sou crente, eu só sou um religioso. Mas Jesus está muito perto de vir. Irmãos, Jesus está muito perto de chegar. A maioria das profecias, dos sinais que estão escritos, já aconteceram. Todas as vezes que você vir uma notícia de um lugar pegando fogo, seja lá na Espanha, seja em Portugal, seja na Califórnia, seja lá no norte do Brasil, seja aqui em algum lugar, todas as vezes que você vir um lugar pegando fogo, seja por um incêndio criminoso, seja por um raio, seja por secura da terra, você precisa se lembrar, esse é um dos sinais que Deus disse que estaria acontecendo na terra, ceifando o verde da terra, um dos sinais da vinda de Jesus. Ah, seria como nos dias de Noé, as pessoas não acreditariam. Mas aquele que anda na luz, tem luz, tem luz. E nessa manhã o Senhor nos chama para andar na luz, como Ele na luz está. E João disse algo assim que é tão pequeno aqui, ou parece pequeno, está tão assim, meio que escondidinho aqui, e nós escrevemos isso para vocês, para que vocês, de igual modo, andem em comunhão conosco. João está dizendo, assim como nós tocamos a palavra, que vocês andem conosco e toquem a palavra. Que a vida da igreja aconteça. Não pelos eventos, pelo contrário, que a gente comece a ser cada dia mais diferente em questões de eventos. Que a gente comece a cada dia ter menos eventos, menos atividades, menos coisas. Mas cada dia mais, atividades do Espírito Santo, eventos do Espírito Santo, manifestações do Espírito Santo, poder do Espírito Santo. E isso é uma decisão pessoal. Feche os teus olhos. Fale com o Espírito Santo. Dedique um tempo a Ele. Espírito Santo não é o Sóstenes, com nenhum aspecto da sua oratória, positivo ou negativo, que vai me convencer, que vai me conduzir a nada. Mas a tua palavra proclamada pode, se eu quiser, se eu deixar, a tua palavra pode ser encarnada agora. Em plena coerência com algo da minha vida, circunstâncias, questões muito pessoais, distintas Eu não quero temer o fato de que Jesus está prestes a chegar, que será como um piscar de olhos. Repentinamente ele virá e muitos não o verão. Não é por medo, mas é por amor ao Senhor, por vontade, por desejo de que aconteça esse dia e que eu me encontre num piscar de olhos na presença do Eterno por toda a eternidade. Por amar ao Senhor, eu quero desejar que toda treva que há em mim seja iluminada pela luz de Deus. É por isso que eu quero estudar a palavra. É por isso que eu quero ter comunhão com meus irmãos. É por isso que eu quero testemunhar de Jesus num pequeno grupo, numa célula, no meu trabalho. Aproveitar o congresso de homens, aproveitar um culto, aproveitar um chá, um almoço. Não importa, aproveitar para chamar alguém e testemunhar de Jesus. E eu quero fazer isso por puro amor. Não por consciência religiosa. Senhor, é por isso que eu quero nessa semana, nesses dias, gerar cada vez maior a expectativa da manifestação do Senhor nesses dias, me levando à sala do trono. Eu não quero esperar o culto, a reunião, o congresso. Eu quero no jejum, na oração, na adoração, no tempo especial com o Senhor nessa semana, ter experiências de ser levado à sala do trono. Eu quero, Jesus. Eu quero parar de ignorar o pecado. Eu quero parar de chamar o pecado de fraqueza. Eu quero parar de dizer que o Senhor entende. E eu quero identificar o meu pecado e confessar-te. Porque eu quero andar na luz.